Eu sou Carlson Galdino e hoje tenho como convidados Cícero Adriano, professor daqui da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca e militante social. Luiz Fernando, graduando em História pela Universidade Estadual de Alagoas e militante pela Resistência Popular de Alagoas. Lucas Menezes, professor do IFAL, daqui de Arapiraca e militante da Resistência Popular. E vamos lá. Está começando o Politcast. Hoje a gente vai falar sobre o movimento conhecido como AOC, né? Isso, a outra campanha. Mas antes de chegar nele, que ele tem inspiração nos mexicanos, nos zapatistas, né? Vocês podem dar uma geral de como foi esse movimento zapatista, como nasceu e... O que significa o movimento zapatista no México e qual é o impacto que ele representa para a América Latina em vários movimentos sociais, né? O zapatismo, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, ele vai se formar ali a partir dos anos 80, né? De 1980, final do século 20, ele vai ser formado por indígenas do sul do México, indígenas de tradição maia, e depois ele vai ter os primeiros contatos nos anos 90 com os camponeses, com os trabalhadores rurais e os trabalhadores da cidade. Mas o movimento zapatista, ele carrega esse nome de zapatismo em referência a Emiliano Zapata. Por que vai se isso acender, né, vai surgir o movimento zapatista no final dos anos 90? Em 1910, houve a Revolução Mexicana, que Emiliano Zapata, junto com outros militantes e guerrilheiros da época, eles promoveram ali uma revolução que coletivizaram as terras para todos os trabalhadores. Eles coletivizaram as terras num sistema de erido, como falam no México. Que, no caso, as terras eram posses de todos os trabalhadores ali no território mexicano. Não havia uma concentração de terra, né? Não havia um latifundiário muito grande. E Então, os isso quando? trabalhadores, isso em 1910, no início do século 20, por esse movimento, nessa época, com a influência de Emiliano Zapata, com ele tendo ali essa distribuição das terras, né, para todos os indígenas, os camponeses, os trabalhadores da cidade no México. O Exército Zapatista de Libertação Nacional, em 1990, né, nos anos 90, o que é que vai acontecer? O neoliberalismo, ele vai estar em uma ascendência muito, muito grande, dentro dos setores sociais, dentro da população. O que é que isso significa? O neoliberalismo, ele significa uma maior concentração de riqueza, uma retirada de direitos sociais e tudo mais. Então, o governo mexicano, nos anos 90, ele vai tentar privatizar essas terras que foram coletivizadas nos anos de 1910. Ele vai tentar privatizar essas terras e vender para as grandes corporações multinacionais de governos, né, norte-americanos, Estados Unidos, Canadá. Então, tem esse acordo da América do Norte, o NAFTA, era um acordo dos governos de maior exploração das terras e tudo mais, né? Um processo amplo de industrializado e para gerar maior lucro, maior concentração de riqueza. Então, com essa ofensiva neoliberal no México, esses governos, os indígenas e os trabalhadores rurais das cidades, eles se veem na necessidade de defenderem suas terras, e suas produções e a sua própria vida, que também tem uma cultura que seria devastada com essa privatização das terras, que aí, nesse caso, o governo, ele não respeita essas culturas indígenas, né, e tudo mais. Então, como forma de defender essa convivência social que se tem ali, esse modo de viver em sociedade coletivamente com os trabalhadores ali, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, ele vai ter sua primeira aparição publicamente, né, e decisivamente a partir de 1994. Em 1994, há um levante armado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional no México, em várias prefeituras, na cidade, né, num no parlamento, no México. Então, é uma aparição do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Eles vão ter um levante armado, mas ao mesmo tempo não é algo tão violento assim como muita gente já possa imaginar. É um levante armado em defesa dessas terras contra esse projeto neoliberal dos governos norte-americanos. Eles têm esse levante armado, mas ao mesmo tempo eles não têm um conflito direto contra o governo. Desde o início, o zapatismo ele vem com a proposta de um diálogo, de tentar uma via pacífica de solução desses conflitos. Então, vai ter esse levante armado, vai ter muito diálogo com o governo e também vai ter, ao mesmo tempo, uma repressão muito grande, principalmente por setores conservadores, como o Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que é um partido conservador, um partido que está em defesa do governo. É sempre engraçado isso, né? O pessoal nunca bota nome que tem a ver realmente essa turma. Revolucionário, né? Revolucionário e conservador. É um partido conservador. Então, o EZLN ele vai surgir nessa conjuntura aí. E assim, para avançar um pouco, que em 1998 foi um momento que até o próprio subcomandante Marcos, né, que é das figuras que teve um destaque do Exército, né, que foi o porta-voz das decisões, né, que tem como é que funcionava, né, o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Eles funcionavam numa lógica de mando obedecendo, né? Esse mando obedecendo, o que é que significa? Significa que dentro das comunidades, dos territórios autônomos rebeldes, se tinha assembleias, grandes assembleias, que eram coordenadas por membros do Exército Zapatista e que, a partir daquela assembleia, o que era deliberado, um representante iria lá e dizia o que foi decidido na assembleia. Ou seja, ele repassava uma ordem, uma decisão, a partir de uma deliberação em assembleia, uma deliberação da base. Ele não levava uma decisão própria de si mesmo. Ele não representava a si mesmo, ele representava toda uma base social ali, de um movimento. Então, só para a questão de 1998, o que, que aconteceu? 1998 foi um momento de uma maior repressão ao Exército Zapatista de Libertação Nacional, mas não ao Exército em si, né? Esse grupo de indígenas, mas principalmente as comunidades que estavam também ali articuladas com o EZLN, que é a sigla do Exército Zapatista. O governo mexicano ele vai reprimir violentamente várias comunidades que eram base do Exército Zapatista de Libertação Nacional. E vai ser um massacre muito grande, muitas pessoas vão morrer com esse massacre do governo, né? É um momento que o próprio subcomandante Marcos ele coloca que foi um momento que teve uma derrota nesse caso, porque não conseguiram defender as comunidades ali autônomas. E aí ele vai tentando sempre dialogar com o governo. No início dos anos 2000, em 2001, houve uma outra tentativa, né, de repressão às caravanas do EZLN. Nessa época, o EZLN ele estava em caravana, em campanha, né, em vários estados ali do México. E em um desses estados, que eu não me recordo bem o nome, houve uma sabotagem no cabo de óleo do freio do ônibus que estava o pessoal do EZLN, né? O ônibus, ele, como sem freio, né, ele acaba causando um acidente, né, que até mesmo alguns policiais foram feridos, né, no acidente, e várias pessoas também foram feridas. E, no entanto, nenhum não houve morte. O que é que acontece? Mas o subcomandante Marques, ele faz um pronunciamento na época, né, no local onde ele estava passando para fazer essa caravana, né, e acaba que essa sabotagem, essa tentativa de sabotagem foi algo contrário ao que o governo pretendia. Se o governo pretendia silenciar os zapatistas com isso, acabou que os zapatistas ganhou muito mais força. Um resultado oposto, né? Isso. Os zapatistas, eles ganharam muito mais força. Ele fez um discurso falando do governo mexicano na época, que não reconhecia a própria história da Federação do México, do século XIX, de 1880, ali no final do século XIX, que era um governo também conservador, um governo até reacionário, e ele estava agindo da mesma maneira que o governo do século XIX. E aí foi um discurso até que ele tem sempre essa contradição, às vezes ele tem um discurso poético, às vezes ele tem um discurso mais porque ele, o subcomandante Marcos, ele tem, enfim, uma formação acadêmica, literária e tudo mais, e ele às vezes tem alguns discursos poéticos também. O movimento zapatista, na minha concepção, ele é hoje um dos movimentos mais significantes da organização da classe trabalhadora de uma forma autônoma. Sua história, ela é muito bonita, porque ele vai surgir nos anos 80, mas resgatam uma revolução, que foi a Revolução Mexicana, né? Foi uma revolução, e a gente sabe que essa revolução, ela serviu à classe trabalhadora, que a burguesia se organizou e teve a contra-revolução, né? A gente sabe das condições do México hoje, porque se aquela revolução ela tivesse andado mais tempo, com certeza o México não era um dos países mais pobres do mundo. Isso foi em que período? A Revolução Mexicana é 1910. E o Exército Zapatista, o que eu acho engraçado aqui com o Exército Zapatista é que eles vão para a floresta, vão se organizar na floresta, vão começar contato com o movimento indígena e eles vão se organizar de uma forma que quando chega nos anos 2000 com esses tratados de livre comércio, né, que sempre os países imperialistas fazem, né? Os Estados Unidos é NAFTA, né? Foi o NAFTA aí, estava vendo aqui, que foi em 93, o início do NAFTA, entre ali os Estados Unidos, México, acho que o Canadá. E essa política de livre comércio neoliberal, o que é a cerne do neoliberalismo? Estado mínimo, tudo privatizado, privatiza tudo, né? Como foi que chegou aqui no Brasil? No governo Collor, que chega privatizando, aí abre as fronteiras, aí FHC continua a política de privatização e o Lula teve também questão de privatização, mas nesses últimos 2 anos que nós temos aqui, né, com o governo Temer, o que tem já vem, quer entregar a Petrobras, entrega o pré-sal, quer privatizar a Previdência, né? Mas voltando para a questão do Exército Zapatista. Então eles vão conseguir se inserir no meio indígena, nos camponeses. O que eu acho muito engraçado e inteligente por parte do Exército Zapatista, porque a maioria das pessoas deve ter visto, mas não lembra. Os zapatistas, eles se organizam nas suas marchas, né, em fila, e com uma boina na cabeça, só com os olhos à mostra. Por quê? Por que eles fazem isso? Eles dizem que nós escondemos nossos rostos para que vocês nos vejam. O MST aqui, qual a característica do Movimento Sem Terra? Andar em fila e suas bandeiras. Aquelas bandeiras, quase todos militantes levando uma bandeira. O zapatista é muito parecido, talvez, porque o MST é de 84. Né? O zapatista ele vai ganhar mesmo notoriedade no mundo a partir de 94 com essas ocupações. Eu lembro que quando eu entrei na universidade em 97. E a gente estava lá no Consune e teve um militante revolucionário que pediu solidariedade aos zapatistas. Consune, né? Entendeu? E dizendo que a UNAM, que é a Universidade Autônoma do México, estava sofrendo também ocupação do governo. Então, e qual foi o resultado do pedido lá? Não foi aprovado, né? Deu informe. Mas assim, o que é que eu poderia estar dizendo mais só para a questão de complemento sobre essa questão zapatista, né? Eles estão mais organizados ali no sul do México, no estado de Chiapas. No estado de Chiapas. E o início dele e hoje assim, é onde eles têm maior visibilidade. Então, o movimento zapatista é um movimento que ele traz alguns jingles, não é jingle assim, é lemas, né? Mandar obedecendo. Ó, você manda obedecendo ao mesmo tempo. Isso é poético. O subcomandante Marcos, né? Por que subcomandante? Porque comandante é o povo. Ele é subcomandante. Você vai pensar, não é porque o cara é subcomandante. Porque... E quem é o comandante, né? Só fica pensando. É. O comandante é o povo, né? Então, os zapatistas, eles têm uma forma de conduzir a luta, de organização, que difere muito dos outros movimentos pelo mundo afora. É verdade que eles pegaram em arma. Isso é um exército, né? É um exército de libertação nacional. Mas foi o resultado de uma organização, de um momento que não tiveram outra saída para que dialogasse com o governo, a não ser dessa forma. E foram reprimidos. Hoje, essa questão do exército zapatista, ele assim, não se fala no exército zapatista hoje como uma luta armada. Entendeu? Eu não posso falar mais sobre o exército zapatista porque as informações são muito poucas. As informações, coloca no Google, o pessoal diz que o Google sabe de tudo. E o pior é que o miserável sabe, né? O pior é isso. Você pergunta a ele, eu respondo pra você. Mas assim, são poucas informações que a gente tem sobre o zapatista. Eu tive a oportunidade, em 2006, no Fórum Social Mundial da Venezuela, em Caracas, de conhecer uma zapatista. E nós dialogamos muito. Dialogamos de uma forma que ela veio para aqui, para Alagoas, e passou, ia passar 15 dias, passou 3 semanas com a gente, aqui na CPT, a CAI. Agora sim, eles são muito sérios. Né? Programação é programação e ela tem que ser cumprida, né? Essa discussão feminista que a gente vê hoje, que está bastante acalentada, né? Que as mulheres estão mais, né, buscando os seus direitos, que é o correto, já a discussão dela, feminista, era uma discussão tão avançada que tinha hora que me chamava de machista. Você é muito machista, né? Então assim, pessoal, eles têm uma forma de receber visitantes lá. Quem quiser conhecer o Exército Zapatista, conhece. Porém, existem alguns trâmites que quando você chegar lá, você vai conhecer. Só completar aí um pouco, porque acho que a tradição dos zapatistas, eles, na verdade, o exército, eles tinham uma vinculação, digamos, ideológica, ou um referencial, né, ideológico no marxismo-leninismo. Né? Isso inicialmente, só que, no entanto, no contato que eles vão ter com os camponeses, com os povos indígenas, diante das circunstâncias da luta que eles travaram, né? Pode-se dizer que hoje eles superaram, né, essa perspectiva, ou na verdade construíram outras possibilidades, né? E eu acho que foi muito feliz assim lembrar essa ideia, né, do mandar obedecendo, do subcomandante Marcos, né, enquanto povo, que é o comandante, porque de fato eles tentam reinventar ali uma maneira, mecanismos próprios, né, de democratizar não só a política em si, mas toda a vida social, né, em conjunto. Então, hoje, claro, né, você pensar que os zapatistas com um levante de 94, né, e aí ainda existe territórios, sobretudo ali com Chiapas, que tem uma influência, uma presença deles, é evidente que eles não poderiam manter isso simplesmente militarizando, digamos, o movimento. Porque aí também a tendência para ele desvirtuar, a tendência para ele ir para outros caminhos seria muito grande, né? E eu acho que eles tentam, digamos, harmonizar um pouco, tanto mantendo ali em vigília constante, claro, que não pode deixar de ter, mas ao mesmo tempo tentando tocar todo o conjunto ali da vida social, né, daqueles povos, né? Acho que isso é bem interessante. E aí, para nós, assim, em termos de Brasil, em termos de qualquer militância, né, na verdade, na América Latina, é importante a gente olhar para essas experiências, não para querer copiá-las, não para querer fazer igualzinho, né, repetir como se fosse uma fórmula, né? Mas reconhecer também nessas experiências um pouco da nossa história também, né? A história do camponês, né, espoliado, a história do índio, dos povos indígenas massacrados, enfim, acho que tudo isso deve nos dizer muito, né? É porque a América Latina como um todo, né, ela é muito parecida, assim, tanto na opressão histórica como na ação do imperialismo sobre ela. Então sempre tem mais semelhanças até do que revoluções distantes que têm acontecido, né? Eu acho que tem mais aprendizado para a gente até do que Sim, esses sem outros mais dúvida. Porque aí você distantes. tem fortes oligarquias, né? Você tem a questão do imperialismo, como bem colocou, que às vezes se escanteia muito, às vezes, essa discussão, né, do imperialismo, mas isso é uma questão muito forte ainda. E, enfim, acho que é tentar formas, próprias de se construir uma política. No caso da outra campanha, né, tentando já puxar aí para a discussão da outra campanha, os zapatistas eles vão lançar, dentro do contexto deles, né, a outra campanha lá no México, tentando mobilizar as comunidades em torno de uma plataforma, em torno de um conjunto de reivindicações, né, e não, digamos, mobilizar essas comunidades para eleger candidato A, B ou C, né. E aí foi nesse sentido que também a gente trouxe para cá, né, assim, em termos do Brasil. É claro que dentro de uma proporção mais modesta, né, evidente, mas os zapatistas eles vão lançar a história da outra campanha em 2005 para 2006, não é? Mas aqui no Brasil a gente puxa assim essa discussão, né, essa simbologia, digamos, que eles vão trabalhar a partir de 2008, né? Porque outra campanha, né? Porque você tem uma campanha eleitoral centrada muitas vezes numa ideia quase que messiânica, e acho que atualmente a conjuntura política está carregada disso, né, de Tá mais discursos messiânico que o messiânicos, né? normal até, né? E o pior que são discursos messiânicos que estão tanto à direita quanto à esquerda, né? Isso é Sim. extremamente problemático também, né? Claro, porque a gente parte de um ponto de vista, de uma perspectiva de esquerda, né? Então, tentando pensar a outra campanha como uma forma de fazer política, mas uma forma de fazer política vinculada às demandas e aos ritmos e à construção dos movimentos sociais, né? No fortalecimento dos movimentos sociais, né? Porque não se trata de negar a política, mas tentar entender que a política ela não é simplesmente você votar a cada 2 a cada 4 anos, né? Política é efetivamente você ter uma participação e poder de decisão, né? Qual o poder e qual é a participação que nós temos hoje, né? Diria que o poder de decisão não está com nós, o poder de decisão está nos mercados, o poder de decisão está numa casta política, enfim, numa articulação que acho que ficou bem evidente nos últimos anos, quando você puxa aí os avanços extremamente destrutivos, né, nos direitos trabalhistas, né, em todo o conjunto aí de direitos sociais. É uma articulação de mídia, judiciário, parlamentar, mercado, enfim, todos esses aí formam, esses são os que mandam, né, esses que têm o poder, né, E se e resume no mercado e sim, seus às vezes funcionários, né? exatamente, Na porque é tudo para prática. atender as necessidades do mercado, né. Você liga a Globo está dizendo qual é o humor do mercado, se o mercado acordou com mau almoço, não acordou com mau humor, enfim. Mas para nós, né, enquanto movimentos sociais, né, o que é que nós devemos fazer, né? Nós devemos, de fato, tentar articular o povo tentar articular os movimentos sociais a partir da força que nós efetivamente temos, né? E a força não está no voto, está na nossa capacidade de decisão, na nossa capacidade de influenciar os rumos, né, e os projetos, né, para o país. Então, e essa capacidade, com certeza, nós construímos nas ocupações, nós construímos nos piquetes, nós construímos nas mobilizações diárias de base permanente. Né? Acho que isso que é importante, em linhas gerais, a gente está traçando. Então, só para complementar, né, o que foi falado aí sobre a questão do leninismo, né, que era uma concepção que o Exército Zapatista ele adotou inicialmente, mas que em contato com os trabalhadores rurais ele teve uma alteração nessa concepção aí. Porque justamente quando o Exército Zapatista, né, o subcomandante, ele está tendo contato direto com os trabalhadores, né, e a concepção leninista de tudo para todos e nada para eles, né, os trabalhadores ali, eles não entendiam isso e começaram a falar, né, de uma maneira diferente. Tudo para todos e nada para nós, né? Ou seja, nós, aquele grupo ali que estava se organizando, não iria concentrar poder, né? E seria tudo para todos e nada para nós. Não iria ter uma relação hierárquica, né, como a gente vê hoje no governo. E o que foi que o Exército Zapatista... em sua articulação com os trabalhadores rurais, o que é que a gente pode tirar, né, como um proveito, como uma experiência a se pensar dentro dos movimentos sociais, né, nessa perspectiva de construção de uma organização popular articulada e ativa, né, uma organização popular forte. O movimento zapatista ele conseguiu avançar muito na sociedade, muitos ganhos que se teve de maneira autônoma, independentemente do governo. Né? O que é que tinha ali? Os zapatistas eles começaram a construir, né, junto com a comunidade ali, rural, né, a comunidade camponesa, os indígenas e tudo mais, eles começaram a construir escolas, começaram a construir postos de saúde, né, começaram a realizar oficinas de trabalho, né, para ensinar as pessoas a trabalhar em coisas que elas não conheciam. Né? Então, teve esse investimento, né, de realmente construir ali uma sociedade que tinha capacidade, né, de ter trabalho, de ter moradia, né, e tudo mais, e participar, né, nessas construções. Continuando, né, sobre essa questão da organização zapatista, é bastante interessante a gente conhecer a forma que as pessoas estão se organizando, né? Essa discussão de território autônomo, né? O que é território autônomo? É um território onde as pessoas que vivem aqui, ali, eles têm a autonomia alimentar, saúde, educação, né? Essa questão do território autônomo longe, sem a intervenção do governo, essa é uma questão que não é tão fácil de construir. Não é tão fácil construir. Mas o que mostra naquela experiência zapatista é que o povo sem governo, né, sem partido político, sem pessoas que sem mercado, sem patrão, consegue sobreviver, entendeu? Consegue. Eu já fui muito de não vamos fazer aqui no bairro uma praça porque é obrigação do governo fazer. O governo não faz e a gente fica sem praça, entendeu? Não porque tem dinheiro para isso, tem dinheiro para isso. Mas a questão do povo organizar e fazer uma praça não é a questão do dinheiro. É a questão de organização popular. A questão é essa. E é uma forma de jogar na cara também do poder, né? Dizer, olha, a gente também não, tem poder para isso com o povo, né? E tem experiência. Tá com 2 anos aí que eu tive contato com um colega professor também. E ele disse que teve um bairro aqui que tinha um local abandonado e o povo queria uma praça, e essa praça já vinha há mais de 20 anos que a prefeitura ia fazer. O povo foi lá e organizou e fez a praça para os filhos brincar na praça. Entendeu? Fazer uma escola. Uma escola com um programa pedagógico diferente desse programa pedagógico que são ensinados nas escolas aqui do governo, que faz com que as crianças elas não consigam entender o que está vivendo. Não se identifica, né? Não se identifica. Essa questão aí do marxismo-leninismo, né? Eu acho que eles têm contribuição, o marxismo-leninismo, eles têm contribuição para a organização da classe trabalhadora. Agora, o que eu acho também é que eles não são os únicos, entendeu? Que chegou aqui e acabou, né? Eu acho que a leitura histórica do capitalismo, eu acho que o Marx, ele tem sua grande mesmo contribuição. E sobre Marx, eu não li, né? Não conheço muito, mas pelo que eu vi a respeito, ele falava que não era para se aplicar receitas nos cantos, né? Você tem que fazer uma leitura de realidade para poder construir. Sim. Então, acho que nesse sentido, eles foram muito felizes lá, né? No México. Aí, trazendo a questão, né, da outra campanha, ela, mais uma vez, os zapatistas, eles trazem uma inovação, que assim, não podemos falar inovação por conta que esse nome inovação me soa essa questão do empreendedorismo, do capitalismo, assim. Mas assim, eles trazem uma coisa nova para fazer política. Eles pegam e começam a mostrar, primeiro em suas áreas, que para viver o povo não precisa de tutela, né? E depois ele sai dos seus caracóis, né? Caracóis, e que são as caracóis são as comunidades, os povoados que eles ficam, eles chamam caracóis. Isso aqui é só uma metáfora que você está vivendo agora. Não. É como se fosse um núcleo. Tinha outro nome, mas eu não estou lembrando agora. Mas hoje eles chamam os caracóis. Sai dos seus caracóis e vai para a sociedade dizer, mostrar uma nova forma de fazer política. Eles vão sair, né, com a outra campanha. O que é outra campanha? Fazer uma contraposição a essa campanha que nós assistimos a cada 2 anos, né? Inclusive esse ano, agora em outubro, todo quem quiser e é obrigado a ir votar, porém, eu já estou há muito tempo que não perco meu tempo para ir numa sessão. E nem por isso, hein? Você não significa que você deixou de discutir política, nem querer uma... Não, eu estou dizendo, eu digo, não vou para esse negócio, porque assim, eu vejo que a gente vota hoje e no próximo ano as coisas continuam do mesmo jeito, entendeu? Eu sempre participo do movimento. Para mim, isso que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo política. A gente está discutindo uma nova forma de fazer política. Então eles vão se chamar de outra campanha, fazendo uma contraposição à campanha tradicional e dizer, não adianta você ir para a urna e depois voltar para casa e esperar a coisa acontecer. Porque a coisa só vai acontecer se você for a luta, se você se organizar. Entendeu? O que é que o trabalhador tem de barganha com o mercado? A força de trabalho. A força de trabalho. Se ele não for trabalhar, ele vai passar fome. Ele vai passar fome. O burguês não, né? Porque o burguês já tem riqueza que já vem da décima geração dele e ele hoje ele não precisa trabalhar. Capitalista real não precisa mesmo, né? Não precisa, né? Mas o trabalhador, ele precisa trabalhar e para isso ele também precisa se organizar. A lição que o Zapatista dá com a outra campanha é essa de dizer: se organize. É isso que a outra campanha está se propondo. E essa outra campanha, a gente não vai fazer apenas nesse tempo de eleição. Essa outra campanha, ela tem que ser permanente. A gente tem que organizar o povo. É a nossa obrigação. Porém, a gente sabe que nada é fácil. Não é uma equação de 2+2. Entender, organizar a sociedade é uma coisa complexa. Agora, precisa iniciar. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em três lotes vendeu o Brasil inteiro?